4060, desce até o 050. 7, olha, tá livre, 08, chama táxi. 08, autorizado para o seu estacionamento, retorna na táxi. Voo 162, mantenha em sua Juliette. Mantenha em sua Juliette, voo 162. Desce até o nível de voo 150 no 50. Voo no 50, 50. Autorizado, 3191, chama táxi. Bora para o táxi, 3191. Vai descer até o nível de voo 0620. Autorizado, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 90, torre 11895, altímetro 1014, azul 4207. 500 Fox, Fox servia corredores. Retorna Salvador? Pode deixar o táxi. Zona 556, Galeão, cópia. Zona 556, Galeão, autorizado 360, autorizou 10. Cola da pista 10, curva direita da El Leda Motiva 1198, controle, transponder 5155. voo correto. Confirmando última posição em Mótila, Mike Oscar Tango Victor Alpha. Chama pushback acionamento. São 02, Guano 556, guarda puxa. Guano 162, após o azul que libra o pátio, Juliette para 10. Após o azul liberar o pátio, para 01. 0, vai aqui. Está cruzando o nível 100 para 6.000, pode prosseguir para 2.000. Salvador, o trip 5.220. Pro 5.20. Pode prosseguir para 2.000, senhor? Mantenho 060. Tudo bastante no chiquez, o 5.220. Tem chamado para esse ataque? 4207, autorizado a lenda em colapso no 0 vento 1, 60 graus 08. Sim, entendeu. No 4060, dessas 100 inscrições para 2.000 pés, autorizado a aliança, justino 0 no 4, azul 4060. 2.014, Palmo da Liga, 4.060. Trip 5.220, vetor sequenciamento, esquerda para o norte, limite localizador. Esquerda, norte, limite localizador, trip 5.220. Afirmativo nessa proa, autorizado para 4.000 pés, 2014. Ok, na proa norte, 4.000 pés, 2014. Juliette Quebec Kilo, prossiga. Prossiga? Sim, o tráfego da Gomes era 02. Certo, eu posso iniciar outro pushback ou o senhor já vai iniciar o ataque? Tá ok então, tô esperando. Órbita 3191 para o táxi, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Campinas 227 a bordo. Autorizado táxi em frente, pátio 1 Índia, ponto de espera da 10, 11895, altímetro 10 no 4, 3191. Autorizado. Vou manter 2.000, Juliette Quebec. Austrália de Salvador, azul 4207. Boa tarde. Boa tarde, 4207, sobe 380, Cedro Del. 380 da El, azul 4207. Fox, Fox, Serra, voa rotatório. Para livrar a retaguarda, autorizado, puxa, chama táxi. Pula 3 a 10. autorizado, ascensão uma centena. 220, desce para 2010, 1014, autorizado LS. 5220, desce 2000, autorizado LS. 2000, autorizado LS, 5220. Fala, 3191, autorizado Aranha e decolado 50, vento 1, 50 graus, 071. E a desce na via para 2000 pés, o gol no 455, via 2000 pés, 1014. Via 2000 pés, 2014. 060, Passaduna, estabilizar, chama a torre 118.95. 18.95 para a torre, Passaduna 60, está estabilizado. Grande Quebec Kilo, reporta atingindo na centena. Oi, Salvador, bom dia. 4060 do Azul, 2 milhas do Esté. Azul 4060, continua a aproximação. Tráfego já avistado, aguarde pista livre. Senegal 1094, altímetro 1, correção. Vento 1,40 graus, 079. Informo a Airbus 321, iniciando a decolagem da pista 10. Gente, aguardando pista livre. 4060. Fox, Fox, Serra, controle. Mantendo 1500, chama a torre agora, 118.95 para ingressar no circuito de tráfego. 118.95 para o circuito de tráfego, muito grato. 220, continua a aproximação, é forte passando externo, baixado e travado, número 2 para pouso, QNH 10114. Gente, número 2 com 1014. Quatro, cinco, cinco, autorizado, ITAP, nessa, pro de ITAP, dessa até o 050. Vitória, 1.510. Gente, dá presente em curso de aproximação da nossa site, reporte nacional de 3 milhas. Dá presente cursando a... Azul 4060, check prender para o pouso, pistão na 0, vento 1, 30 graus, 0589. Baixou e travou, olho do pouso, azul 4060. 3191, decolado, 49, chama em controle, em 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia, 3191. 0014. Direito ainda, pode estar no 1935, ajuda. 319 no sobe 340, CDL. 340, DL, 391. 213, boa tarde. Galeão autorizado. 360, Operator 10. Decola da 10, curva direita da El, Leia da Módiva. 1198, controle, transponder 5170. Do aeródromo. Passando externo na aproximação 1-0. Positivo. 360 pela direita. 360 pela esquerda e uniforme posto de disposição pela direita. Positivo, iniciando 360 pela direita, pode ser. O 4060, solo 51, no livrando à direita, chame solo no 2129. Solo Salvador, bom dia, azul 4060, livrando a sua. Azul 4060, bom dia, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, azul 4060. Lanterna espera sinal de 3 milhas da 1-7, não interfere com o seu bolso. Festa, contra embaixo, checado, trip 5220, tá livre, pose. Ativa só o vento, por favor. Vento 140 graus, 099. 140 com 9, obrigado. Azul 4207, Manicife 251, alternando 1-3395, azul. 1-2-5-1, 1-3-3-5, obrigado. Você é visual para a aeronave na final, irei fazer um novo 360. Gente, ao final do... Só realiza um 360 curso, ao final reporte interceptando a final da 1-7. Prepara como número 2 para pouso no aeródromo. 360 curso, reportarei na final. Reporte A. Tá, 3895 para o táxi com 163 a bola, 336 galeão. 3895, táxi autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, 11895, altímetro 1094. Direita via Índia, ponto de espera de 295, 1014, direto 3295. Intercepta final da 1-7. Gente, 4-4-4-4 Serra, livre pouso fixo no 7, vento 1-3-0 graus, 08. Livre pouso no 7 para o ponto Serra, graças. Clear down 2,000 feet at 01014 via my arrival. Cinco cinco meia, autorizado decolar 50 vento 130 graus 08. Fala no zero. Alfa Kilo, parte 3, remota 05. Alfa Kilo, parte 3, remota 05. Controle, boa tarde. Bom dia, boa tarde. 5-5-6. Boa, sobe 360, vigilante. 360, vigilante. Fox Trot Serra, estacionário em frequência. O problema com o pneu chegou a correr na pista? Gente, teve problema com o pneu na pista? Será solicitada uma revisão? Verifique se soltou alguma parte do pneu, por favor. 8.95, boa. 20, reporte no pátio. 30. Salvador, muito bom, gol 455, passou, travou. Gol no 455, continua a aproximação, tráfego ainda 9, estádio, reporte passando externo, baixado e travado, NH 1094. 7.014, 2 milhas por externo, baixou, travou, gol 455. 3895, decolada 1500, chame controle 19.8. 19.8, 1556, suba restrito, nível de voo 340. 340, controle Salvador, San 3895, decolado, suba direito. 3895, contato radar, decolagem, suba para nível 340, perfil da saída da Elfa. Perfil da Elfa 340, Eagle Force 2011, clear LS final approach. ILS Air Force 2011. 1455, livre pouso, 190, vento 150 graus, 08 nós, check 3. Baixou o trovão, livre ponto, 1455. Paulo, boa tarde, voo 1864. Voo 1864, boa tarde. Maceió autorizado, 370, perigo 58. Decola da 1-0, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju. 1-2-1-1-9-8, controle, 5405, transponder. Aprovado nível 370, confirme. É o Perisque 58, Pucaracaju, controle 1985, transponder 5405, voo 1864. Controle 198, afirmo 370 nível. 370, obrigado, 198. Confirmo a alternativa POB, 6213. 4 horas. Taxa autorizada à direita, via Índia, ponto de esquerda no 011895. Ajuste no 014. Tá. Quebec já efetuou questão. Gilete Quebec, já efetuou coordenação com os tráfegos locais? Positivo. Gente, autorizado o lançamento, reporte o último PQD ao solo. Positivo. Chana 6213, anima, tem que abster no azar. Bono 455, solo 03, livre à direita, chame solo 121 decimal 9. 21, marcou. Bono 455, Alfa Juliette pro 11. Alfa Juliette pro 11, 455, bom. 90, vento 150, grau 099. Azul 4076, chega do mar e desce pela nível 050. Bruno 556, chame Recife 1251, alterna 13395. 351-3395. Roger, contact Tower 118-95. 118-95, Fox 01, thank you so long. Operador, bom dia, Azul 4463, informação de Juliette para Ilhéus. Azul 4463, autorizado Ilhéus, 180, Golf 677, levada da 1-0, curva direita da El Coral. Controle 1-1-9-8, Tana 5-1-7-5. The case is reporting landing gear now and walk to other markers. Affirmative, stand by, runway vacated, and I report landing gear now and walk to other markers. Zona 44, chega da mar, desce para nível 060. Chega na 2613, decolado ao 06, também com Pruni 199, decimal 8. 19-8, né? 8-3. Isso é daquilo? Vai ser tua mais uma subida para o lançamento? Gente, frequência é livre. É, confirmando todos os PQDs no sol? Copiado mais ou menos todos no sol, frequência livre. Controle Salvador, SNR-6213, transfere alguma possibilidade de válvula para presente? Beleza? SNR-6213, contato radar na decolagem, suba para nível 360, após 2000 pés, está autorizado voar direto Leda. Após 2000 Leda, SNR-6213. Então, 3895, chame Recife, 1-25-1, alterna 1-3395. 251-3395. Bom dia, chega da Mari, desça para nível de voo 070. Chavão 9962, acione identificação, sim, o Centro Recife, Tabarac já está em contato com o controle de Salvador. O tráfego chamou? Uno 167, meu Guarulhos, o ABT 1542. O plano aparece 30 minutos antes do sistema. Se mantém escuta assim que aparecer o chão. Dael Leda Motiva. O 4076 está autorizado a descer até 2000 pés, ajuste anal 094. To 10, clear the backtrack and taxi to Military Eagle. 962, desça até 4000 pés, ajuste anal 094. Sem identificação, chega da Mari, desça para nível 050. Arizona 44, informa a velocidade? 250 nós. Sim. 1962, reduza para 2509. 1962, copiou o controle? Reduza para 2509. Azul 4076, autorizado ILS XY0, reporte estabilizado. Dois 6, sem identificação, cheira da mar e desce para nível 060. Os 2 6, sem identificação, desça para nível 060, cheira da mar. Mantenha a chegada inicialmente ao número 5 na aproximação. Realmente está autorizado a manter a presente velocidade. Salvador, transição na 44. Prossiga. Autoriza direto, Duna. Autorizado. Precisa para 2000 pés, o ajuste permanece na 0-4. 0-4, 2000 pés, direto, Duna. Obrigado. Afirmativo. Obrigada. Estou autorizado por chamar a presença. Passa um metro. 1167, cópia. 167, copia. Chanel 6213, chame Recife, 1251, alterna 133, decimal 95. 351-3395, Chanel 6213. Uma última posição? Afirmo, puxar uma pushback acionamento. Azul 4076, controle de aproximação, torre 1198-95. 3-8-9-5. 3-1-4-4, autorizado ILS, pistão a zero, reporte estabilizado. Reporte não estabilizado, 3-1-4-4. 1-9-6-2, desça até 3000 pés. Torre Azul 4076, espera baixar travado. Azul 4076, tráfego avistado, check 3 MIP posto, estrela 021, 950 graus 079. Sim, posto, 4076. Com 962, reduza para 180 nós. 180 nós, dona 962. Tango Vitor Kilo Delta. A escuta de controle foi na proa de Duna. Reporte quando no ideal de descida. Pela Delta copiou o controle? Vitor Kilo Delta, voe proa de Duna. Reporte quando no ideal de descida. Desça até o 080. 962, desça para 2000 pés, ajuste no 014. O 962, autorizado ILS, vamos seguir o tráfego 12 horas, o Airbus 320, com 1180 de grau de 8 milhas na sua frente. 2804, desça para 2000 pés, ajuste no 014 em redução para 200 nós. 2004, redução para 200 nós. Meia, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. Para 2 mil pés, 1 no 014, então 3 2 1 6. 3 2 1 6, corrigindo 3 mil pés. Então 3 2 1 6, 3 mil pés. Totalmente estabilizado, está 3 1 4 4. Está 3 1 4 4, completa de aproximação, torre 1 no 8 decimal 95. 18 95, obrigado. Posição em TAP ou está liberado? Está 3804. Livre. Posição 3804. 44 da torre? Muito boa tarde, 3144, baixada travada final. 3144, tá com o avistado livre pouso, visto no 021, 30 graus, 08 horas. Autorizado pouso, 3144. É livre, ingresso Juliette, 02 a portão. Livre, Juliette. Salvador, bono 864. 06 para multidirecionamento. Bom, 864, 06, coordena equipe de solo, sai para o táxi. Coordenação com a equipe de solo e direcionamento, bom, 864. De 804, autorizado ILS, equipe está na 0, redução para 1809, reporte estabilizado. Então, para 1809, está autorizado o teste para reportar estabilizado, 73274. Né? 4462, correção 63, mantém ponto de espera. Coro 962, confirma estabilizado? Negativo, agora estabilizado. Ciente, chame a torre, 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, obrigado. De 216, desce até 2000 pés. Tan 32, 16, desça para 2000 pés. Tan 32, 16, desce a 2000 pés. Tan 3804, informa que vai seguir tráfego 12 horas, 7 milhas e meia. Um Boeing 737 da Gol, com 160 de ground, 7 milhas por frente. E o tráfego no GQS passando o externo agora, ou Tan 3804? Não 44, são os 22, livre direita, chame solo 121, desse ponto 9. Livre direita, chame solo 219, boa tarde. Salvador, boa tarde, tá 344, livrado na terceira. Tan 3144, boa tarde. Autorizado táxi Alfa, reporte Alice da Juliette. E Alfa, reporte Alice da Juliette. Azul 4463, visual com tráfego na curta, sinal Boeing 737. Passagem no meio, Marinho mantém cabeceira no zero. Mais livre LS, reporte estabilizado. Redução, tá 3216. Localizador da 3804. A 3804, qual é o plano de aproximação? Torre 118, decimal 95. 295, bom. Sente agora as instruções. A 3144, ingresso Juliette 04, portão. Juliette pro 04, 3144. 864 para o táxi, 151, 1h56 até a Recife. O Gol 1864 vai dar passagem ao Airbus da TAM, vai parquear no 04. Após o mesmo, livre táxi até o ponto de espera, minha parte principal Índia, no ponto de espera Torre, em 1118.95, ajuste no 04 no Gol. A passagem ao Airbus foi ingresso via parte principal, Índia, o 014. Obrigado, boa noite, 64. 463, autorizado decolar, sinal 0, vento 1, 40 graus, 08, 9. Autorizado decolar, 804, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, informa um Embraer 190, iniciando a decolagem na pista 90. Tráfego já avistado, NH1-0-1-4. Aguardando a autorização da 3204. ...04, cheque trem livre e pouso, pista no 0, vento 150 graus 079. E pouso no 0, tá baixado e travado, tá 3804. Juliette, no travessa 08, segue o veículo do solo metal 9. E chame controle em 119, decimal 8, Mongo. 1998, obrigado, um ótimo dia, azul 44, meia atrás. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4463. Azul 4463, bom dia, contato radar decolagem, sou para nível de voo 180 da El Coral. 180 da El Coral, 4463. 1964, boa tarde, viu algum tráfego na curta final? Após o mesmo alinho, mantém a vitória no zero. Obrigado, boa tarde. Boa. 1864. No codejamento correto, chame pronto no pátio militar. Solo 28, livre direita, chame solo 1219, é dirigindo por gentileza. 1219, dirigindo à direita, 3204. Solo Salvador, boa tarde, 3204, por favor. 3804, boa tarde, Alfa Juliette 03 ao portal. Grau 099. Bom, no 864, confira a torre. Três vezes o nome, continua a aproximação, informa o bonde 737, iniciando a decolagem na pista no zero, aguarde a autorização de voo. Então, 3207, guardando. Dois eu nomeio cheque trem livre pouso, bicho no zero vento, 160 grau 089. Taxa travada livre pouso no zero, então 32 eu nomeio. Bom, 864, decolado aos 29, chama em controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, gol 1864. Por Kilo Delta, autorizado descida para 2000 pés. Controle Salvador, gol 1864. Gol 1864, contato radar de decolagem, suba para nível 370 na saída Puc Aracaju. 370 Puc Aracaju, gol 1864. Gol 1864, solicita voo Aracaju. Mandei a saída agora de coordenação, tá? Correção, gol 1864. Guardando coordenação, gol 1864. Dois eu nomeio solo 31, livre direita, chame solo 121 decimal 9. Lembrando a direita, solo 121 decimal 9, está 32 no meio. Salvador, boa tarde. 3216, então. 3216, boa tarde. Alfa Juliette 01 no portão. Alfa Juliette para 01. Chame Recife em 1251, alterna 133.95. 251-3395, o azul 4463, obrigada muito. Até o Vitor Kilo Delta, autorizado em LSXC, pista 90, reposto estabilizado. Turbano 864. Confirme o controle? Voo no 864. Prossiga. É possível Aracaju, no 94? Ainda sem contato com o Recife agora. Tá, 3290. Confirme que deu contato com o Recife? Cliente, 3290, sem identificação, desça para nível 050 na chegada da Mari. Não confio em teu braço. 864, chame-me.